Sigo a mil nesse casante. Deixa já cheguei na plante. Uma mão no back e outra no volante. Grave nesse salto falante. Sigo a mil nesse casante. Deixa já cheguei na plante. Uma mão no back e outra no volante. Grave nesse salto falante. Então estoura esses caras pretos. Que hoje o baile vai ferver. Gostosa descendo até amanhecer. Tu mexe, mexe pro bonde te ver. Mexe, mexe pro grupo te ver. Quero ver você descendo, subir pro bonde até o amanhecer. Tu mexe, mexe pro bonde te ver. Mexe, mexe pro grupo te ver. Quero ver você descendo gostoso pro Pedrinho, pro Melote. Toco dormiu só no meu pisante. Ela falou que eu tô elegante. Com a cintura muito ignorante. Eu sou artista e sou traficante. O real trap você é farsante. Menorzinho aguarda um instante. Tava até na favela descalço. O dia foi tuceta pra ser de rasante. Lembro que ela não queria antes. Agora ela fica no meu pé. Sabe que eu tenho um coração bandido. Bate na sola do pé. Na sola do Nike, yeah. Meu amor, eu tô na fé. Alemão volta de ré. Alemão volta de ré. Invejoso sempre fica maluco. Nossa tropa aqui tá parando tudo. Camisa de time, põe o meu vulgo. Você sabe, põe aquele número. Dois, Fé em Deus, copiou. Menote e Pedrinho. Cinco a mil nesse casante. Deixa já chegue na plante. Uma mão no back e outra no volante. Grave nesse salto falante. Cinco a mil nesse casante. Deixa já chegue na plante. Uma mão no back e outra no volante. Grave nesse salto falante. Então estoura esses caras pretos. Que hoje o baile vai ferver. Muita gostosa descendo até amanhecer. Tu mexe, mexe pro bonde te ver. Mexe, mexe pro grupo te ver. Quero ver você descendo, subir pro bonde até o amanhecer. Tu mexe, mexe pro bonde te ver. Mexe, mexe pro grupo te ver.